quebra espelho. Cara, muito deck farto. Tô com mag pra tira que até o teto fica vermelho. Falta 1000 km pra chama de arte. Que por tela pra falar o que quiser. Cara, cara, eu sei, vai meter o pé. Quem tu quer, vou vencer, vê o que não é. Todo mundo já sabe, então é ralé. E não é novidade. Tanto furo, vai faltar gravidade. Teu futuro não tem nada que vale. Fala em tudo, mas nunca qualidade. Contra o juro, causa calamidade. Te deixa mudo, só de ver a cara. É tão absurdo, peça e me mata. Fica em segundo, tô tão na frente. Se passa 10 anos, nem sente a distância mudar. Onde eu tô, onde tu tá? Tô na espera, tanto tempo que pra te enterrar. Precisa eu tragar pá. A distância mudar. Onde eu tô, onde tu tá? Tô na espera, tanto tempo que pra te enterrar. Precisa eu tragar pá. Tipo